Fecheiro 18, capítulo 12. Virtude. As pessoas movimentavam-se pelas sombras do final da tarde, visitando um e outro acampamento, como tinham feito todos os dias. Mas hoje havia uma sensação diferente na montanha. Em parte era a doce tristeza da despedida, o adeus aos amigos, a separação de novos amores. A certeza de que alguns rostos seriam vistos esta noite pela última vez na vida. Em parte era expectativa, as saudades de casa, os prazeres e perigos da viagem que teriam pela frente. Em parte puro cansaço, crianças irritadas, homens perturbados pela responsabilidade, mulheres exaustas por cozinharem em fogueiras ao ar livre. Mantendo as roupas, a saúde e a alimentação da família, com o que tinham nos alforjes e nas cargas das mulas. Eu própria conseguia simpatizar com as três atitudes. Além do puro entusiasmo de conhecer novas pessoas e de ouvir novas conversas, eu tivera o prazer, porque para mim era definitivamente um prazer, apesar dos aspectos mais escabrosos, de atender novos pacientes. Vendo doenças desconhecidas e curando o que podia ser curado, lutando com a necessidade de encontrar uma maneira de tratar o que não podia. Mas as saudades de casa eram fortes. A minha espaçosa lareira, com o seu enorme caldeirão e o seu espeto giratório para assados, a paz do meu consultório bem iluminado, com os aromáticos ramos de ortigas e alfazema seca. Ouro empoeirado ao sol da tarde, a minha cama com colchão de penas e lençóis de linho macios e limpos, a cheirar alecrim e milfólio. Fechei os olhos durante uns segundos, evocando uma visão nostálgica daquele refúgio de prazeres. Depois abri-os para a realidade. Uma grelha de fogão antiga, cheia de restos de pães de aveia chamuscados. Sapatos molhados e pés congelados, roupas úmidas que magoavam devido à areia e ao pó, cestos de comida cuja fartura definhara um único pão, bastante mordiscado pelos ratos, 10 maçãs e um naco de queijo, 3 bebés a berrar, uma jovem mãe esgotada, com seios doridos e mamilos gritados, uma noiva ansiosa. Com sinais de nervosismo, uma criada pálida com dores menstruais, 4 escoceses ligeiramente embriagados e um francês em condições similares que entravam e saíam do acampamento como ursos e que não iriam ser de grande ajuda quando tivéssemos de fazer a arrumação esta noite. E uma dor profunda, excruciante, na parte baixa da minha barriga. Que anunciava a má notícia de que a minha própria menstruação, que felizmente se tornara menos frequente nos últimos tempos, resolvera fazer companhia à Delise. Rangi os dentes, agarrei num trapo frio e úmido de um maciço de arbustos e iniciei a minha descida, com os pés a chapinhar o solo encharcado. Pelo trilho que levava à vala que servia de latrina para as mulheres, as coxas comprimidas com força. A primeira coisa a saudar-me no regresso foi o cheiro forte de metal queimado. Disse algo bastante expressivo em francês, um exemplo útil da fraseologia adquirida no Hôpital des Anges, onde o linguajar pesado em geral era o melhor instrumento médico disponível. Marsali ficou de boca aberta. Germain olhou-me admirado e repetiu a expressão corretamente e com um belo sotaque parisiense. Desculpa-me, disse eu olhando para Marsali. Alguém deixou a chaleira vazia ao lume. Não faz mal, mãe Claire, disse ela com um suspiro, embalando a pequena Joanie, que começara a berrar novamente. Não é pior do que o que lhe ensina o pai dele de propósito. Há aí um pano seco? Eu já estava à procura freneticamente de um pano seco ou algo com que pudesse agarrar a pega de arame, mas não havia nada à mão, a não ser fraldas molhadas e meias úmidas. Mas as chaleiras eram um luxo difícil de encontrar e eu não estava disposta a sacrificar aquela. Enrolei a mão numa prega da minha saia, agarrei no tecido e arranquei a chaleira das chamas. O calor atravessou o pano úmido como um raio e eu deixei cair a chaleira. Merde, disse Germain num eco feliz. É isso mesmo, disse eu, levando à boca o meu polegar empolado. A chaleira sibilou e fumegou nas folhas molhadas e eu dei-lhe um pontapé fazendo-a rolar para uma poça de lama. Merde, merde, merde, merde, entoou Germain, numa boa imitação da melodia de Rose Rose, uma manifestação precoce de sensibilidade musical que passou lamentavelmente despercebida, dadas as circunstâncias. A calma de pequerrucho, disse eu. Mas ele não me ligou nenhuma. Jamie começou a berrar em uníssono com Joan. Lizzie, que tivera uma recaída devido à partida relutante do soldado Ogilvy, começou a gemer sob o seu arbusto. E do céu choveu granizo, pequenas bolinhas brancas de gelo a dançar no chão e a ricochetear com força no meu couro cabeludo. Arranquei a touca molhada de um galho e enfiei-a na cabeça, sentindo-me como um sapo desconsolado, debaixo de um cogumelo particularmente desajeitado. Só faltavam as verrugas, pensei eu. A saraivada teve vida curta. No entanto, quando o barulho diminuiu, ouviu-se o ruído de botas enlameadas a subir o trilho. Jamie, com o padre Kenneth Donahue a reboque, ambos com as cabeças e os ombros cobertos de granizo. Trouxe o bom padre para o chá, declarou ele, entrando na clareira com um sorriso radiante. Não, não trouxeste, disse eu com ar ameaçador. Se ele pensava que eu me tinha esquecido do Stephen Bonnet, estava muito enganado também. Virando-se ao ouvir a minha voz, deu um salto numa reação exagerada de choque e surpresa ao ver a minha figura de touca. És tu, Sassenach? Perguntou ele com medo fingido, inclinando-se para a frente e espreitando por baixo da aba da minha touca. Em consideração ao padre, contive-me para não lhe dar uma joelhada naquele ponto bastante sensível, contentando-me em tentar transformá-lo numa estátua de pedra com um olhar fulminante, estilo medusa. Ele pareceu não notar, distraído com o Germain, que agora dançava em pequenos círculos, cantando o tema e variações da minha expressão francesa inicial com a melodia de Row, row, row your boat. O padre Donahue corava cada vez mais, ao fazer o esforço de fingir que não entendia nada de francês. Tête-toi, petissot, disse Jamie, enfiando a mão na sua bolsa de couro. Falou muito cordialmente, mas num tom de voz cuja expectativa de ser obedecido era tão absoluta que não admitia dúvidas. Germain parou instantaneamente com a boca aberta, onde Jamie enfiou prontamente um docinho. Germain fechou a boca e concentrou-se em comer, esquecendo as canções. Agarrei na chaleira, usando novamente a bainha da minha saia como pega. Jamie inclinou-se, pegou numa vareta firme e, com bastante habilidade, retirou a pega da chaleira da minha mão. Voilà, disse ele, estendendo uma varinha. Merci, agradeci eu com visível má vontade. Mesmo assim, aceitei a vareta e dirigi-me ao regato mais próximo, com a chaleira fumegante à minha frente como uma lança. Ao chegar a uma bacia rochosa do riacho, onde corria água, deixei a chaleira cair com um baque. Arranquei a touca da cabeça, atirei-a para um aglomerado de juncos e pisei-a, deixando uma pegada grande e enlameada no linho. Eu não estava a gozar contigo, Sassenach, disse uma voz divertida atrás de mim. Ao ouvir isto, franzi o sobreolho, duvidando das palavras dele. Também não me estavas a elogiar, pois não? Não, pareces um cogumelo venenoso. Ficas melhor sem ela, garantiu-me. Abraçou-me e inclinou-se para me beijar. Não que eu não aprecie a ideia, disse eu. E o tom da minha voz fê-lo parar a poucos milímetros da minha boca. Porém, mais um milímetro e arranco-te um pedaço do lábio. Movendo-se como um homem que acabou de perceber que a pedra que agarrou distraídamente era, na verdade, um ninho de vespas, endireitou-se e muito lentamente tirou as mãos da minha cintura. Ah! Disse ele, inclinando a cabeça para um lado, com os lábios contraídos, enquanto me observava. Realmente pareces um bocado irritada, Sassenach. Sem dúvida que era verdade, mas tive vontade de desatar a chorar ao ouvi-lo. Evidentemente a vontade transpareceu no meu rosto, porque ele agarrou-me muito delicadamente na mão e conduziu-me até uma rocha. Senta-te, disse ele. Fechou os olhos, Anig e Andon. Descansa um pouco. Sentei-me com os olhos fechados e os ombros descaídos. O barulho de metal e água chegou-me aos ouvidos, anunciando que ele estava a lavar e a encher a chaleira. Colocou a chaleira, cheia de água, a meus pés, com um som metálico abafado. Depois sentou-se silenciosamente nas folhas ao lado. Eu consegui ouvir-lhe a respiração e um ou outro rumor, conforme ele enxugava o pingo do nariz na manga da camisa. Desculpa. Disse eu finalmente abrindo os olhos. Ele virou-se esboçando um sorriso e ergueu os olhos para mim. De quê, Sassenach? Não é que tenhas recusado a minha cama. Pelo menos espero que não cheguemos ainda a isso. A ideia de fazer amor naquele momento estava absolutamente no fim da minha lista. Mas retribuí-lhe o sorriso. Não, disse eu pesarosamente. Após 2 semanas a dormir no chão, eu não recusaria a cama de ninguém. As sobrancelhas dele ergueram-se abruptamente e eu ri-me, tendo sido apanhado de desprevenida. Não, repeti eu, só estou irritada. A minha barriga contorcia-se com cólicas. Fiz uma careta e comprimi as mãos em cima da dor. Oh! Exclamou ele outra vez, compreendendo subitamente. Esse tipo de irritação. Esse tipo de irritação, concordei. Toquei na chaleira com a ponta do pé. É melhor eu levar isto de volta. Tenho de ferver água para uma infusão de casca de salgueiro. Demora muito tempo. Era verdade. Levaria 1 hora ou mais, à altura em que as cólicas seriam muito piores. Que se lixa casca de salgueiro, disse ele, retirando um frasco de prata dos recessos da camisa. Bebe isto. Pelo menos não tens de ferver primeiro. Abri a tampa e inalei. Whisky. E whisky muito bom. Amo-te, disse eu sinceramente. E ele riu-se. Eu também te amo, Sassenach, disse ele, e tocou delicadamente no meu pé. Dei um grande gole e deixei que a bebida descesse lentamente pela garganta. O líquido penetrou agradavelmente pelas membranas mucosas, atingiu o fundo e ergueu-se num sopro de fumo tranquilizante, cor de âmbar, que preencheu todas as minhas fissuras e começou a expandir-se, lançando em liços quentes e relaxantes à volta da fonte do meu desconforto. Uau! Exclamei, suspirando, e bebi outro trago. Fechei os olhos para apreciar melhor a bebida. Um irlandês conhecido meu garantiu-me um dia que um whisky verdadeiramente bom era capaz de levantar um morto. Eu não queria nem questionar. Isto é fantástico, disse eu quando reabri os olhos. Onde é que arranjaste? Aquilo era um whisky de 20 anos, se eu não me enganava. Muito diferente do puro álcool que Jamie andara a destilar na montanha, nas traseiras da nossa casa. Jocasta, disse ele. Devia ser um presente de casamento para a Brianna e para o jovem dela. Mas achei que estavas a precisar mais dele. Nisso tu tens razão. Permanecemos sentados, comungando do silêncio, enquanto eu bebericava devagar, a ânsia de perder o controlo e assassinar alguém a diminuir aos poucos, assim como o nível do uísque na garrafa. A chuva deixara de cair outra vez e a folhagem gotejava pacificamente à nossa volta. Havia um grupo de abetos ali perto. Eu sentia o aroma refrescante da sua resina, pungente e límpida, acima do cheiro mais pesado das folhas mortas e úmidas, fumos das fogueiras e tecidos molhados. Já faz 3 meses desde a tua última menstruação, observou Jamie descontraidamente. Pensei que não voltassem mais. Eu ficava sempre um pouco desconcertada ao ver a precisão com que ele observava tais coisas. Mas ele era um lavrador, no fim de contas. Estava intimamente familiarizado com o histórico ginecológico e o ciclo do cio de todos os animais fêmeas. Pensei que não havia razão para julgar que ele faria uma exceção, simplesmente porque não era provável que eu fosse parir ou entrar no cio. Não é como uma torneira que possas simplesmente fechar, sabes? Disse eu um bocado mal-humorada. Infelizmente, apenas começa a haver falhas e depois lá para, mas nunca se sabe quando é que isso vai acontecer. Ah! Ele inclinou-se para a frente com os braços cruzados em cima de joelhos, indolentemente a observar galhos e folhas a dançar na ondulação da corrente do ribeiro. Deve ser um alívio quando tudo isso acaba. Mais higiênico, não é? Contive a vontade de fazer comparações ofensivas com fluidos corporais masculinos. Sim, provavelmente, disse eu. Depois digo-te, está bem? Ele sorriu debilmente, mas teve o bom senso de não insistir no assunto perante o tom áspero da minha voz. Bebi mais um bocadinho do whisky. O grito agudo de um pica-pau, do tipo que Jamie chamava picanço, ecoou pela floresta e depois calou-se. Poucos pássaros apareciam ao ar livre com este tempo. A maioria simplesmente aninhava-se sob qualquer abrigo que conseguisse encontrar. Embora eu pudesse ouvir o grasnido de um pequeno bando de patos migratórios, algures corrente abaixo, eles não se incomodavam com a chuva. Jamie alongou-se repentinamente. Sassenach? Disse ele. O que é? Perguntei surpreendida. Ele baixou a cabeça estranhamente acanhado. Não sei se fiz alguma coisa errada ou não, Sassenach, mas se fiz, peço-te que me perdoes. Claro, disse eu um pouco hesitante. De que é que eu o estava a perdoar? Provavelmente não de adultério. Mas podia ser praticamente qualquer outra coisa, até e inclusive assalto, fogo posto, ofensiva na estrada e blasfémia. Meu Deus, esperava que não tivesse nada a ver com o Bonnet. O que é que fizeste? Bem, eu nada, disse ele timidamente. Trata-se apenas do que eu disse que tu farias. Ah, é? Exclamei desconfiada. E o que é que eu faria? Se disseste ao Farquhar Campbell que eu vou visitar outra vez a terrível mãe dele, não, assegurou-me, nada disso. Prometi ao Josiah Beardsley que tu talvez lhe tirasses as amígdalas hoje. Que o quê? Fitei-o com os olhos arregalados. Eu tinha conhecido o Josiah Beardsley no dia anterior. Um rapaz com as amígdalas mais inflamadas que eu já vira. Tinha ficado tão impressionada com o estado pustulento das suas adenoides que as descrevera com pormenores a todos durante o jantar, fazendo com que Lizzie ficasse verde e desse a sua segunda batata à Germã. E mencionara, na ocasião, que a cirurgia era realmente a única cura e eficaz possível. Mas não esperara que Jamie fosse andar por aí a oferecer os meus serviços. Porquê? Perguntei. Jamie recuou um pouco, erguendo o olhar para mim. Eu quero o Sassenach. Quero-lo? Para quê? Josiah mal completara 14 anos. Ou pelo menos ele pensava que tinha 14. Não sabia ao certo quando tinha nascido. E os pais já tinham morrido há muitos anos. Era pequeno até para 14 anos e subnutrido, com as pernas ligeiramente arqueadas de raquitismo. Também exibia evidências de diversas infecções parasitárias e chiava com o que podia ser tuberculose ou meramente um caso grave de bronquite. Como arrendatário, é claro. Ai, sim? Na verdade, pensei que tivesses mais candidatos do que os que necessitavas. Eu não só pensava assim, como tinha a certeza. Não tínhamos absolutamente nenhum dinheiro. Embora as vendas que Jamie fizera na Assembleia tivessem praticamente, ainda que não completamente, saldado as nossas dívidas com vários comerciantes de Cross Creek pela compra de ferragens, arroz, ferramentas, sal e outras mercadorias. Tínhamos terras em abundância, a maior parte florestas, mas não tínhamos meios de ajudar as pessoas a estabelecerem-se nelas ou a cultivá-las. Os Kisholm e os McGillivray já significava ir muito além dos nossos limites em termos de adquirir novos arrendatários. Jamie abanou simplesmente a cabeça, descartando estas complicações. Sim, mas o de Josiah é um bom rapaz. Disse eu ainda duvidosa. Era verdade que o rapaz parecia resistente, o que provavelmente era o que Jamie queria dizer com bom rapaz. O simples facto de ter sobrevivido tanto tempo sozinho era prova disso. Talvez, assim como muitos outros. O que é que ele tem para que tu o queiras? A ele especificamente. Tem 14 anos. Olhei para ele com uma das sobrancelhas erguidas, inquisitivamente. E a boca de Jamie torceu-se num sorriso irónico. Qualquer homem entre os 16 e os 60 anos deve servir na milícia, Sassenach. Senti uma pequena e desagradável contração na boca do estômago. Eu não tinha esquecido a indesejada convocatória do governador. Mas com uma coisa e outra, não tive tempo livre para refletir sobre quais seriam exatamente as consequências práticas.